lado desse telefone tem alguém que me pisou e agora tá querendo ter de volta o meu amor. Você tem um segundo pra poder se explicar. Contagem regressiva, 1, 2, 3, já. Acabou. Só dizer um oi que o seu tempo esgotou. Seu tempo esgotou.